0 9 mil, só autorizar a final do Ilha Leste 6, vista para 2010, 2090, 90, até a inscrição da cidade. para o final do eletrocutor, agora para o prospecto de comunicação. Passando Lima para Facilo, é o controle, prossiga. Passando Lima para Facilo, sempre comunicação com Centro Recife, 1, 2, 3, 4, 5. Posição bomba. Isso aqui é bom, se após estão autorizados a usar a chegada na rua de Salvador para a longa final da 17. Reduza para 180 nós, desça para 2010, autorizado LF, reporte estabilizado. Zero, chamou o número no 3290, boa noite, natural estado, continua com a sua aguarde e autorização de pouso. Tráfego para Alfa 34 já na curta final da pista auxiliar na terceira. 3290. Para 2010, ajuste 0110, autorizado LF, reporte estabilizado, voo 3 passado. Partiu do Grande Salvador, plano modificado, ele foi modificado aos 3-2, 2-2, 3-5, a seleção. Vou separar 1.510 a vítima 0 no zero. Clove 7-4-6, identifique e desça para o 0-5-0, pegada no meio. Afirma. Pela gestão. 2010, ajuste no 0 no 0. Eu falo 1-5, agora 1-5. Alpha from the top line to the level 380, Alpha 1, departure, Alpha 2. Okay, Alpha 1, departure, Alpha. What one has confirmed the flight level? 380. Okay, level 6 and 280, what one has? Para o nível 050. Grau 9979, esquerda para o 300. Esquerda 300. 03, condições de decolagem da interseção? Sim, autorizado. Olha aí, manter 0 a partir da interseção, Guará 03. Guardando pista livre no 0 no 0, federal 9979.

decolando hoje é uma agência. Pelo centro equipe, 1-2-2 do decimal 3-5, ABN 1-2-5, decimal 1. Gol 2-0-4-3, controle. Depois da Viena, após o Brasil, né? Manteixo no zero. Autorizado pouso, pista no zero. 0, 9, 0 graus, 129.